contadores mora o meu grande amor. Coleciono-me com várias cores no livro que ela me emprestou. Coração colado ao teu pra ver se cola.